Sempre no começo das músicas tem que falar uns bagulho, né? Ô 97, ô GG, vou falar o quê, fi? Amiga, segue no Instagram, vai! WM de novo! Ela bate, ela mete uma dança com a bunda batendo com minha. Eita novinha, vai rolar raba no chão na raspadinha. Chama que ela vai, nossa de costa ela joga pra trás. Tá toda solta a menina, vai rola ramba no chão na raspadinha. Na raspadinha. Da bunda que ela bate palma, menina danada. Ela trava e destrava, ela entra no clima. Que isso novinha, chamou as amigas, geral tá dançando na raspadinha. Ai, tu pensou que acabou, né? Ai, ai, eu tenho pena de você, miga. Ela bate, que bate, ela mete uma dança com a bunda batendo com minha. Eita novinha, vai rolar raba no chão na raspadinha. Na raspadinha. Chama que ela vem, chama que ela vai. Nossa de costa ela joga pra trás. Tá toda solta a menina, vai rolar raba no chão na raspadinha. Danada, ela trava e destrava, ela entra no clima. Que isso novinha, chamou as amigas, geral tá dançando na raspadinha. Ai, tu pensa que acabou, né? É, acabou.